Parábola do Perdão. Assim falou Henri Cristo. Quando me chamava Jesus, disse a Pedro que deveria perdoar até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mas não disse para ele receber na sua intimidade os inimigos, os conspiradores, os traidores, os malfeitores a quem ele perdoasse. Perdoar sim, todavia vestir a indumentária de incauto, não. Imagina, meu filho, que tu tens uma empregada que trabalha na tua casa há muitos anos e com o tempo adquiriu tanta confiança que passou a fazer parte da família. Um dia, não obstante, ela conhece um homem que ignora a vantagem de ser honesto e apaixona-se por este vagabundo que então a orienta para que roube a tua casa. A empregada, induzida à traição, torna-se ladra, espera o momento oportuno e rouba todo o dinheiro, joias, enfim, todas as economias existentes na casa. Quando tu chegas, não a encontras e, percebendo o roubo, a denuncias à polícia, que por sua vez, após inúmeras diligências infrutíferas, desiste sem desvendar o paradeiro da empregada lá. O delinquente, depois de conseguir o intento de posse do fruto do roubo, desvencilha-se dela e tarde demais ela constata que serviu tão somente de degrau para ele pisar e alcançar seus delituosos propósitos. Ela volta chorando, arrependida, prostra-se aos teus pés, suplica perdão e que a aceites de volta, jurando nunca mais cair no mesmo erro. Agora eu te pergunto, meu filho, mesmo lembrando do ato delituoso que ela praticou e do amargo sabor da traição que experimentaste na ocasião da fuga, tu, para te situar em harmonia com a lei divina, perdoas, mas aceitarias de volta a empregada ladra que, traindo a tua confiança, te roubou? Só se tu fosses hipócrita ou cretino é que responderias sim. Pois se ela voltasse a conviver contigo, ficaria à espreita tentando uma nova traição. Lembra-te, meu filho, perdoar não implica em restauração da confiança, ou seja, em convivência mútua, tampouco restabelecimento de relações espontâneas. Cada caso é um caso. Quando alguém se arrepende de seu pecado, seu ato delituoso, é mistério para que haja reaproximação posterior ao pecado, que se examine bem se o pecado ou delito foi cometido por mero descuido ou se foi premeditado por malévolas intenções. Se o penitente cometeu-o por equívoco, pode se arrepender e evitar a reincidência. Todavia, se foi premeditado, não merece voto de confiança, porque em caso de reaproximação, permaneceria à espreita esperando a hora de dar o próximo bote, cujos danos seriam ainda maiores, posto que a vítima, além do prejuízo sofrido, ficaria se lamuriando, arrependida do reatamento, exclamando: ingratidão, ingratidão, perdoei, recebi de novo em minha casa, não obstante fui traído novamente. Assim perderia a confiança em todos e cometeria injustiça com pessoas honestas e bem-intencionadas. Meu Pai, Senhor Deus, disse que eu devo perdoar incontinenti todos os que conspiram contra o reino de Deus para que a Mãe Natureza execute a divina vingança, mas que eu não devo receber na intimidade da casa dele os conspiradores, os traidores, os malfeitores, enfim, os delinquentes obstinados. E assim os seres humanos também devem, reitero uma vez mais, perdoar os ofensores para que se cumpra a justiça divina. Não obstante, o perdão jamais implica em reatamento de relações com os mesmos. Que a paz seja com todos, meus filhos.